agora toda a informação do Antena News. A seguir, Jukebox. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena News. Os medicamentos genéricos vão passar a custar metade dos medicamentos de marca. A empresa que fabricava os implantes mamários da marca PIP está a ser acusada de homicídio involuntário. Os centros de saúde vão passar a ter consultas especiais para diabéticos. Aos sábados, Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 21h30 e as 22h. Aqui, na Rádio Antena Web. Os genéricos estão, a partir de hoje, mais baratos. As farmácias e a indústria farmacêutica vão ver a sua margem de lucro reduzida, mas vão poder escoar os produtos que têm em stock durante os próximos 3 meses ao preço antigo. A partir de agora e de acordo com a nova lei do medicamento, os genéricos têm que custar metade ou menos de metade do preço do medicamento de marca, mas a redução pode chegar aos 75%. O secretário de Estado da Saúde, Manuel Teixeira, explicou que esta redução de preços permite aos utentes pouparem cerca de 56 milhões de euros. Os centros de saúde vão passar a ter consultas para diabéticos. A medida faz parte da reestruturação do Serviço Nacional de Saúde. Estes doentes estão isentos de taxas moderadoras e terão agora um médico disponível 3 horas por semana nos centros de saúde com uma consulta adequada à doença. 70 carros foram vandalizados esta noite na Buraca, no concelho da Amadora. Os pneus das viaturas foram perfurados e rasgados. Há pessoas que viram mais do que um carro vandalizado. Os prejuízos são elevados. Há cada vez mais pedidos para retirar as caixas multibanco de prédios de habitação e de lojas. As pessoas têm medo de que as caixas multibanco representem um perigo para quem agora mora em locais perto de multibancos. Os assaltos com recursos explosivos estão a levar muitos condomínios e empresas a desistir deste serviço. A venda de automóveis em 2011 foi baixa. Os vendedores dizem mesmo que o ano foi mau. 31,3% foi quando caiu a venda de veículos ligeiros. No ano passado foram vendidos cerca de 150 mil carros. A subida do IVA e o fim do programa de incentivo ao abate de veículos são as razões mais evidentes e que ajudam a explicar a queda na venda de automóveis. A Parque Expo vai acabar brevemente. O despedimento coletivo está já a ser preparado. A inviabilidade económica e financeira está na origem da extinção da empresa, que para muitos é um sorvedouro de dinheiros públicos. O fecho da empresa vai levar perto de uma centena de pessoas para o desemprego. A Liga Portuguesa contra a Epilepsia avisa que alguns doentes podem passar a pagar taxas moderadoras porque o grau de incapacidade não chega a 60% e, portanto, não chega para ficarem isentos de pagamentos de acordo com as novas leis. Ao todo, são 20 mil doentes que podem começar a ter que pagar as idas ao hospital. Mais de 200 trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Chaves não recebem ordenado desde setembro. O provedor da Santa Casa de Chaves, João Paulo Abreu, diz que tem consciência do problema, mas pede paciência aos trabalhadores. A má gestão do passado fez com que a Santa Casa esteja a ser obrigada a despedir pelo menos 100 funcionários. 54 já chegaram mesmo a acordo com a instituição para sair. O Instituto de Tecnologia Química e Biológica de Oeiras estava em risco de ver parar 62 grupos de trabalho porque o sistema de refrigeração estava avariado. Os empregados deste instituto público juntaram-se e reuniram 70 mil euros para adquirirem um novo equipamento e garantir o funcionamento de todos os projetos. 4,4 milhões de pessoas estão desempregadas em Espanha. Os dados foram revelados hoje pelo Ministério do Trabalho espanhol. O desemprego subiu ao todo 7,86% em 2011. O setor da construção foi o que mais trabalhadores perdeu, logo seguido da indústria. Já na próxima quinta-feira, o governo espanhol deverá anunciar novas medidas de austeridade para fazer face à crise que se vive no país. Estas medidas terão que ser aprovadas em Conselho de Ministros. A empresa que comercializou os implantes mamários PIP está a ser investigada por homicídio. A justiça francesa abriu um processo à empresa por homicídio involuntário. A empresa optou por comercializar silicone mais barato para democratizar o acesso aos implantes e não sabia que o material não era aprovado pela comunidade médica. Mais de 30 mil mulheres em França, 20 mil no Brasil e 10 mil em Portugal estão agora a ser chamadas para fazerem pelo menos exames de despistagem e avaliarem o estado dos implantes. O Sporting empatou ontem com o Rio Ave a um golo. O primeiro foi marcado por João Tomás para o Rio Ave na primeira parte do encontro. O Sporting só conseguiu empatar a partida, quase no fim, por Oniel. Este resultado deixa tudo em aberto para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga. O Benfica joga hoje com o Guimarães, também para a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Rúben Amorim e Enzo Pérez ainda não apareceram nos treinos e provavelmente não serão opção para Jorge Jesus. O jogo começa às 20h45 no estádio Dom Afonso Henriques. No Dakar e nas motos, Hélder Rodrigues ocupa o 12º lugar na geral, a mesma posição em que terminou a segunda etapa de ontem, que decorreu entre Santa Rosa de la Pampa e San Rafael, na Argentina. Boa noite, este foi mais um Antena News. Fica agora com Vítor Ferreira e Jukebox.